Pena que você chegou tão tarde, sem tempo de salvar nosso romance. Agora você vem fazendo alarde, querendo que lhe dê mais uma chance. Eu sei que o seu erro é perdoável, mas como vou mandar a outra embora? Mulher não é objeto descartável, que se usa uma vez e joga fora. Outra chance vou lhe dar pra você reconquistar o lugar que era seu. Vai ser a última chance, quem desperdiçar o lance é o azar de quem perdeu. Sei que a outra é força bruta, que você ganha esta luta, estou pagando para ver. Não vou ajudar em nada, vou sentar na arquibancada e torcer contra você. Outra chance vou lhe dar pra você reconquistar o lugar que era seu. Vai ser a última chance, quem desperdiçar o lance é o azar de quem perdeu. Sei que a outra é força bruta, que você ganha esta luta, estou pagando para ver. Não vou ajudar em nada, vou sentar na arquibancada e torcer contra você.